Como devemos orar? Esta comunhão é algo que é muito preciosa quando oramos juntos, mas ela precisa ser com base na vida de cada um de nós. Começa a sós, em lugar e tempo específico. Mateus 6,5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Tem muita gente que só quer orar quando todo mundo vê, que só quer dar show, que acha que a vida com Deus, que essa comunhão com Deus é uma coisa de show. Não! Jesus aqui põe um outro referencial. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, diga para o teu irmão, tu, porém, cada um, tu, porém, meu irmão, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. O teu pai que vê em secreto te recompensará. Que Jesus está colocando um fundamento na nossa comunhão com Ele. Eu gosto de orar com os meus filhos. De vez em quando eu pego um, levo lá para o quarto, fecho a porta. Principalmente quando estão passando dificuldades. Um dia levei meu Andrezinho para dentro do quarto para chorar com ele, que ele não estava vencendo algumas lutas. Mas ali é o meu lugar diante de Deus. E o seu lugar secreto não precisa só ser o seu quarto. Um dia, frente a essa palavra, veio uma irmã: olha, mas eu moro numa como dizem esses lugares que moram muitos estudantes? República. E lá é cheio de estudantes, fazem de tudo. Meu Deus, eu não consigo orar, não tenho lugar secreto. Eu disse: lá tem um banheiro. Vai lá e fecha a porta. Esse lugar secreto Deus vai dar para você. Isso quer dizer, Jesus quer dizer que Ele quer ter com você, meu irmão, na sua intimidade, um lugar de oração.